Boa noite, 05, autorizado pouso pistão 1-0, vento 090 graus, com 9 nós. Autorizado pouso, boa noite, Capitão. Bate final, chame turno no 8, decimal 9. 1-1-8, 9, graça. 3-1-5-2, desta 2 mil pés, autorizado a final 1-0. 3-1, autorizado a final 3-1-5-2. Salvador, azul 4107. Azul 4107, ajuste no 0112. Continua a aproximação, número 2 para pouso. 0112 vai dar uma aproximação, graças. .3600 da TAM, desce, mantém 3 mil pés. Ajuste no 0-1-2. 1-0-1-2, descendo para 3 mil, tá 3600. Genéme é 258, desce, mantém o 050. Desce o 050, 6258. Noite 05, no sol, nos 47, direita, 121, décimo 9. Azul 4107, cheque o trem. Baixado e travado, 4107, ajustado, 1-0-1-2. Sente, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 090 graus com 9 nós. Autorizado pouso, graças. Oi, Salvador, boa noite, foram 643, quem está bravo? 643, acione identificação. Chegada a ponto e desse mantenha 4 mil pés. Ajuste no 0-1-2. Azul 4062, passa nível 222 ao 1250, informação Bravo. Azul 4062, acione identificação. Chegada mar e desce, mantém o 060. Identificação, descida mar e reportado. Descer e mantém o 060. Desce e mantém o 060, 4062. Europa 084. Europa 084, ready to copy? Ready to copy, 084. Kid to Lima, Echo Mike Delta, flight level 390, runway takeoff, runway 10, left turn after takeoff, Puka departure, after Zipa, transition to intercity via Upper Zulu 1 rule until Natal, after following your flight plan route. Salvador Departure Frequency 119.8 and standby to Scott Code. 119.4107. Level 3, 390 will be requesting DOW 370 final. Puka departure, transition Natau by SIPA, sorry, transition SIPA by Upper Zulu 10 to Natau and departure with 119 decimal. 0084, read back correct, stand by to Scott Code. I will check this information with Hex 6-7. Standing by, thank you. We are ready in the meantime for push and start. Okay. Paulo, boa noite. Azul 4107, livrou na sua escuta. Azul 4107, boa noite, Sax via Alfa, Juliette, ingressa no pátio 3, posição prevista 02 do pátio 3. Alfa Juliette, pátio 3, posição 02, 4107. Juliette, boa, 1873. Deixa eu travar. TAM 3152, autorizado pouso, pistão 10, vento 090 graus com 10 nós, com ajuste 10, 12, TAM 3152. Eu pouso 10, 3152. Europa 084, gate number 10, cleared startup and push, report ready for taxi. Scope code is 5444. Clear for push and start, we'll call you for taxi, it is squawk 5444, Europa 084, thank you. TAM 6258, desce a 2000 pés, autorizado a final no zero. 2000, autorizado a final no zero, TAM 6258. Compete final, chame turno no 8 decimal 95. 10895, boa, 3600. Torre Salvador, TAM 3600. 3600, boa noite, continue aproximação, guarda na pista livre, ajuste no 012. No 012, guardando pista livre, 3600. TAM 3152, na sua 54, direita 121, décima 9. TAM 3152, boa noite. Inicialmente táxi de Alfa, reportante ao táxi seu Juliette para ingresso. Alfa, Base 4107, confirmando ingresso a Juliette, pátio 3, ok? Atento ao sinalizador. Juliette, pátio 3, 4107. Europa 084, ready to taxi. Base 084, taxi via Manapel, after taxiway India, to hold point runway 10, hold point tower 118.95, Q1H 1012. Holding point runway 10 with tower 118.95 and 1012 the QNH now, Europa 084. Torres Salvador, boa noite, Xané 6258, está a 2 milhas do Serra no Visto no Zé. Puxa 6258, continue a aproximação, guardando pista livre, número 2, ajuste no 012, 6258, sua chané. Número 2012, 6258. 43, desça para 2000 pés, autorizada a final, pista no 0. 2000 pés, 3891 da Tanda S, mantém 4000 pés, ajuste no 012. Azul 4062, desce, mantém 3000 pés, ajuste no 012. 8, cheque trem, tem pouso autorizado, pistão no 0, vento 090 graus com 9 nós. Baixo e travado, tem livre pouso não no 0, ou chené 6258. São 3600, ingresso a Juliette, portão 02. Juliette pro 02, 3600. Brasil 84, good evening, maintain holding point. Hold short of runway 10, Europa 084. Arizona, passo 062. Brazil 84, line up and wait runway 10. Line up and wait runway 10, Europa 084. Agora, essa linda proadizona botar 300 na avião ou não? Negativo. Chené 6258, no solo 58, direita, 121, decimal 9. Direita, 121, solo Salvador, boa noite, Chené 6258, Fox, decimal. Chané 6258, boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07, Chané 6258. 12 mil pés, direita 060, autorizado a final, 4062. 343 da Gol, complete final, chame Torre, 118, decimal 95. Completo, chama Torre, 1895, 084 Airborne X0201 Salvador Departure Control now 119.8. Have a nice flight, sir. 119.8, switching. Have a good day. Thank you. Obrigado. Lu 4062, complete final. Chame Torre 1.8.95. Departure, good evening, Europa 084, climbing to flight level 100, leaving now 2000. Europa 084, climbing to flight level 390, read that to me. Climb to flight level 390, we would like to stay at 370, we are too heavy to climb all the way up to 39. Stand by. 4096. Torre Salvador, boa noite, Gonomia 43, situação final para travar. Bono 643, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 090 graus com 9 nós, ajuste 1012. Livre pouso 90, Bono 643. Europa 084, initially climbing to level 330. Initial climb 330, Europa 084. Mono 606, sem identificação. Autorizada a chegada Mari, desse mantinho 050. Chegada Mari, 050, Mono 606. 3891, autorizada final no zero. Autorizada 390. Bono 643 no solo aos 0204, direita 121, decimal 9, boa noite. 219, obrigado. Azul 4062, cheque o trem. Baixado, travado. Autorizado pouso pistão 90, vento 090 graus com 9 nós. Livre pouso 90, 4062. solo de Salvador, boa noite, voo 643. Gol 643, boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, para o 3, voo 643. Então, 3891, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste no 012. 012, aguardando, então 3891. Azul 4062, no solo 06, à direita, 1-19. Azul 4062, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, Azul 4062. Mal vento supervisto 3891, por gentileza, Tony. 090 graus com 8 nós. 07, autorizado. Pouso, pistão no 03891. Missão agora 121-19. 121-19. Solo da 3891, livrou na sua escuta. 3891, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa e Juliette para o 04, da 3891. Por um 6606, livre descida 2000 pés, ajuste no 012. Autorizada final 10. 2000 pés no 012, autorizada final INS Racing no 0606. Boa noite, 05, boa noite, informação Charlie, confere, Natal 370, copia? Autorizado Natal, nível 370, via Perzulu 10. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipar. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5450 no transponto. Boa noite, 05, apenas confirmando, após Puca, prossegue posição Jamo e após Jamo, Zipar, onde intercepta o eixo da aerovia e segue conforme. Portão 05, chama pronto para o back acionamento. Boa noite, 96, acione identificação, prossiga via chegada Mari para 2000 pés, o QNH 1012. Gente, via Mari para 2000 pés, ajustado no 012. Final ILS, voo no 606, campo aviso. Voo 606, chame Torres, Salvador, em 18, decimal 95. 1895, voo no 606. Ali Aracaju, nível 230, copia. Da Aracaju, nível 230, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5446 no transponder. Gol no 7, no 4, correto, portão 8, chama pronto para o back acionamento. Oi, Salvador, gol no 606, baixado, travado, meia milha para o marcador externo, visual na pista 10. Gol no 606, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus com 8 nós, ajuste no 012. No 012, sem livre pouso no 0, gol no 606. Informação Charlie, Maceió, autorizado nível 330. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta Peruísque 58 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119, decimal 8 e aciona 5441 no transponder. Autorizado Maceió, nível de voo 330, decola pista 10, Puca, transição Caju, conforme a rota do plano de voo 58. Controle 19, 8. 4-4-1, 3-3-1, 5-2. Portão 3152, correto. Portão 6, a dúzia, chama pronto, pushback, ensinamento. Gol 805, entendido, pronto, pushback, acionamento, autorizado, reporta táxi. Gol no 606, nós somos 23, direito, 121, decimal 9. Direito, 219. Gol na 606, táxi via Alfa, reportando seu táxi de Juliette para ingresso. Alfa, táxi da Juliette. Autorizado final, ILS, X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Reportar estabilizado no localizador, gol no 8-9-6. Gol Boa noite, 05, confirmando POB 58. 158, 240, Maceió. Copiado, táxi via Pátio Índia. Ponto de espera, torre em 1, 18, decimal 95, ajuste 1012, um bom voo. Tango Romeu Gofizita está em contato, radar passando posição Conde, autorizado vapor do VOR de Salvador, QNH 1012, reporte no ponto e da descida. Boa noite, 05, autorizado em área de decolar, pistão no zero, vento 090 graus com 7 nós. Meu Golf Vitor, desça para 4 mil pés, QNH 1012. 4 mil no 0012, Vitor. De Salvador, boa noite, gol 1994. formação Charlie, para autorização Maceió. Gol no 994, boa noite, formação Charlie, confere, Maceió, autorizado nível 350. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta Peruísque 58 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-19.8 e aciona 5455 no transponder. Gol 994, autorizado 350 para Maceió, decola da 1-0 com curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Vai pelo Whisky 58, conforme plano, transponder 5455, controle 1198. Voo no 994, correto, portão 3, chama pronto para o pushback, acionamento. Chama pronto. Tão 3152, portão meia dúzia, livre acionar, reporta táxi. Estabilizado o gol 1896. 1896, chame Torre de Salvador em 1-8.95. 295, obrigado. Abra. Boa noite, 96, ajuste no 0, no 2, reporte baixado, travada. Vai reportar. Boa noite, 96, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 090 graus com 8 nós. Vente, livre pouso, passagem travado, 296. 71 a bordo, 2 horas e 13 minutos de autonomia, alternando Natal com o Portão. 152, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-18.95, ajuste 1012, bom voo. Parte Indy Alpha, ponto de espera 1-0, corre em Vitor desça para 2.000 pés. 2.000 pés, Vitor. Ó, tomador, boa noite, nós mesmo, né? Aluno 7. Para sair da PUCA, transição Caju aguardando. Confirmando, liberando a pista agora via Alfa, reporta esse ataque 6 de Lete para ingresso. TAM 3152, se dá alinhado decolar, pistão no zero, vento 080 graus com 8 nós. A gente decola da 1-0 também. Um, dois, meia, 8-5, gol. Boa noite, 5, obrigado, boa noite. Boa noite. 7, portão no zero, boa noite, 9-6, né? Tente 080 graus com 7 nós. Boa noite, é o TAP 024. Portugal Z 024, prossiga. Confirma o delivery fechado. Não entendido, poderia repetir? Para pedir a clearance com o solo ou com o delivery? Nesta frequência, só um instante, só poderia confirmar o horário do plano? Horário do plano 03120. E por favor, agradecia qual saída que podemos esperar? Para nível 330, ao cruzar 2000 pés, autorizado por onde chama o TAN 3152. 330-2000, Jamo, TAN 3152. Ok, para cópia. PUCA, transição e para a saída. Grato, Salvador. Zona 52, informa o tráfego 10 horas, meia dúzia de milhas, cruzando 2500 pés em descido, tipo um Papa Alfa Tango 4. Ok, direto, voando direto, Jama Ascensão, 330, tá, 3152. 2000, visual propõe e interroga, base pela esquerda da 17, o meu Golfo Vito. Meu Golf Vitor, desça para altitude de tráfego, Kennegal no 012, autorizado, somente mantendo escuta para a base pela esquerda, o meu Golf Vitor. Golf Vitor. Vitor, autorizado para seguir para uma base pela esquerda, pistão na 7M Torre, no 8, decimal 95. Ok, muito obrigado, uma boa noite. Senhor. Boa noite. Oi, boa noite, Romeu Golf Vitor. Romeu Golf Vitor, boa noite, ajuste no 0, no 2. Presente, autorizado direto, final da 97, reporte na curta, final, Romeu Golf Vitor. Golf Vitor.